Vai doer demais quando procurar em outros braços, tentar me esquecer. Eu vou pagar pra ver quando você lembrar dos carinhos meus. Eu sei que vai chorar, vai me desesperada pra eu socorrer seu coração, que vai se congelando com o frio da solidão. E o remédio é o meu calor, que pode até morrer infectado de paixão na falta desse meu amor. A saudade bateu, eu sei que vai chorar em minha porta. A distância doeu, você que vai implorar o meu amor de volta. Já era, perdeu, eu já me acostumei a viver assim. Quero ver você sem mim. Procurar em outros braços, tentar me esquecer. Eu vou pagar pra ver quando você lembrar dos carinhos meus. Eu sei que vai chorar, vai me telefonar desesperada pra socorrer seu coração, que vai se congelando com o frio da solidão. E o remédio é o meu calor, que pode até morrer infectado de paixão na falta desse meu amor.